Você que me acompanha pela rádio, você que me ouve pela internet, nós estamos aqui no Clube Campanha e nós falamos assim, recebemos coisas maravilhosas de Deus no coração. Nós falamos sobre Jabes, nós falamos sobre Josué, nós falamos sobre o propósito de Bartimeu. E hoje eu quero falar de um propósito, de uma guerra santa. E eu gostaria que você declarasse o tema desta noite da mensagem. Diga comigo, vencendo uma guerra santa. O que, que você falou? Fala para mim aprender. Vencendo uma guerra santa. Pastor, uma guerra santa? Você está falando que eu virei muçulmano agora? Eu virei iraquiano, iraniano, que tem essas guerras que eu vejo pela televisão? Não, querido, não estou falando disso, mas é algo parecido. E essa é a verdadeira guerra santa. E eu quero, para nós introduzirmos a mensagem nesse dia, que você atentasse, nós somos pessoas de guerra. O homem, por natureza, é um homem de guerra. O próprio Deus fala que ele é um Deus de guerra, o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala que Deus fez algo em nós, que nós fomos feitos assim, muito parecidos com Deus. Nós recebemos algo da divindade dele, inclusive esse espírito combativo. Se você analisar toda a história da humanidade, você vai ver que o homem está assim por toda a história envolvido em guerras. Né? Tivemos inclusive guerras que assim atingiu toda a humanidade. Quem nunca ouviu falar da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Que todas as nações de um modo ou de outro acabaram envolvidas. Mas eu quero falar das guerras que você trava, particulares. Haveria alguma pessoa nesta igreja que nunca enfrentou uma guerra? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer e saber o teu segredo. Acho que não tem ninguém, né? Todos nós enfrentamos guerras e guerras e guerras. Eu falei para minha esposa hoje que problema é igual pelo, né? A gente corta, mas ele sempre aparece de novo. A gente sempre está vencendo problemas. É que nem bar, né? Rápido, é crescendo de novo. Cabelo. Problema é igual pelo. Cresce mesmo, não tem jeito. Mas graças a Deus nós temos um Deus capaz de resolver os nossos problemas e nos dar vitórias. E eu quero falar de uma guerra santa. E como nós vencemos uma guerra santa? Eu te convido para você abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. E se você pudesse colocar de pé, eu agradeceria para a gente ler a palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, por gentileza. Eu vou ler rapidamente, porque eu vou ler bastante versículos para nós entendermos algo da palavra de Deus. Você encontrou 1 Samuel 17? Amém? Amém? 1 Samuel 17. Diz assim o versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Na linguagem de hoje, queridos, 2,70 metros mais ou menos. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, cerca de 60 quilos, a armadura dele, assim na linguagem de hoje. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Isso equivale a mais ou menos 7 quilos, só a ponta da lança deste varão. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos. A ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará o homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade, e desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga comigo, repita: eu, porém, vou contra ti. Eu, porém, vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga comigo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Declara comigo: do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada da mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou dali a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele, pô-las Davi na sua tenda somente até aqui. Amém. E graças a Deus você pode se assentar. Graças a Deus. Foram 54 versículos que eu li com você. Eu li o texto inteiro porque nós vamos entender e compreender como nós vencemos uma guerra santa. E aprender com o rei Davi como nós podemos vencer uma guerra travada em nossas vidas. Por um momento, fecha os teus olhos. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, fala comigo essa noite. Fala o meu coração, Senhor. Senhor Deus, diga assim: eu creio que a tua palavra é poderosa para me trazer vitória nas minhas guerras. Sim, Senhor, e eu recebo a vitória da tua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. E graças a Deus. Amém, queridos? Eu sei que você se afadigou. Nossa, mas o pastor leu um capítulo praticamente inteiro. Mas é verdade. Para nós lembrarmos a história bastante conhecida, a vitória do rei Davi sobre o gigante filisteu. Eu li com você em 1 Samuel 17, do versículo 1 ao 54. E eu quero te trazer alguns princípios para que você possa ser vencedor de guerras. Eu não estou falando de guerras qualquer. Eu estou falando de guerras santas. Declara comigo, guerra santa. O que é uma guerra santa, pastor? Não é uma guerra humana, mas é uma guerra que tem um componente divino. Porque, na verdade, querido, nós guerreamos demais. E eu sei que você talvez tenha chegado aqui nessa igreja, nesse templo aqui na comunidade Fogo e Poder, e você tenha chegado assim de uma maneira fatigada de tanto guerrear, com os braços cansados, e o gigante tem se levantado na sua vida, e você tem guerreado, guerreado, guerreado, guerreado, e tem dito, eu queria descanso. Mas o Senhor tem dito para você que não é tempo de descansar, mas é tempo de guerrear. Porque enquanto você estiver aqui, a guerra vai se levantar. Porque nós não temos neutralidade no mundo espiritual. Algumas pessoas dizem assim, eu não sou de Deus, mas eu não sou do diabo. Jesus disse, olha, quem comigo não ajunta já está espalhando. Quem comigo não guerreia já está guerreando contra mim. E quem não ajunta comigo não pode vencer uma guerra comigo. É o que Deus fala para nós. Quantos querem vencer as guerras da sua vida? Você quer vencer a guerra de verdade? E eu gostaria de aprender algo que você entendesse, algo que nós aprendemos com o rei Davi. Nós estamos falando de um propósito. E a palavra do Senhor vem falar de um propósito de uma guerra, mas de uma guerra santa. E uma guerra santa começa, querido, em uma aliança. Declara comigo, a guerra santa começa numa aliança. A certeza da vitória nas nossas vidas está baseada na aliança. Se você tem ou não uma aliança com Deus. Porque, querido, querida, o contexto mostra aqui que havia um gigante que estava afrontando todo o povo de Deus, inclusive o rei Saul. Mas o rei Saul, naquele tempo, eu posso dizer para você que já era um rei que estava fora da aliança de Deus. Na campanha passada que nós fizemos, nós abordamos muito sobre a unção. Deus falou muito sobre a vida de Saul, o homem que perdeu a sua unção e a aliança que ele tinha com Deus. E eu quero te contar um segredo. O sucesso das suas guerras parte da aliança que você tem com Deus. Por isso que eu tenho incentivado você a estreitar a aliança que você tem com Deus. Ter um relacionamento de verdade. Não ser somente um crente da boca para fora. Porque tem muitas pessoas que dizem que creem, mas não têm uma aliança com Deus. Dizem da boca para fora, são cristãos da boca para fora. E aí, querido, as guerras continuam guerras perdidas. São guerras fadadas ao fracasso. Diga para o irmão, você precisa. Não, fala forte, você precisa. Ter uma aliança com Deus. Para você ser um vencedor. Eu quero declarar na tua vida, eu quero profeticamente declarar, você vai vencer. Mas eu não posso dizer para você que você vence sem uma aliança com Deus. Porque a guerra está sendo travada num patamar espiritual. E quando nós estamos tratando um patamar espiritual, estão envolvidos anjos decaídos, que nós chamamos de principados, potestades, hostes malignas, que estão assim de prontidão para tentar nos destruir. É lógico, querido, é importante nós entendermos o problema, diagnosticar o problema, estar ciente do problema. E disso você pode dizer para mim, eu sei que o problema é problema, lógico que é problema. Que a coisa não está fácil, que a guerra está ferrenha. Mas o importante, na verdade, o essencial é que você se atenha em relacionar-se com Deus. Esse é o segredo. Começa por aqui. Aonde estava o segredo de Davi? Por que ele foi um vencedor? Porque em um determinado dia, o profeta Samuel derramou um óleo na cabeça dele e o consagrou. Ele foi aliançado com Deus. Eu não sei se algum dia na sua vida você disse, Deus, eu te faço Senhor da minha vida. Isso é uma aliança. Mas você não pode brincar com essa aliança precisa ser estreitada. Por isso que eu falo para você que já aceitou Jesus, que já tem certeza, é necessário caminhar, né? Para nós passarmos pela água do batismo, para nós estarmos ceando com o Senhor, é importante a gente darmos esse passo, de modo que diante de Deus, Satanás não possa nos acusar de nada. Não tenha legalidade sobre as nossas vidas. A primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos estar aliançados, ter estreiteza com Deus, ter intimidade com Deus, fazer dele verdadeiro Senhor das nossas vidas. Diga para o irmão, vencer é fazer Deus Senhor da sua vida. Pronto, deu para você entender. Eu creio que você entendeu. Deus tem que ser Deus de verdade na tua vida. Você precisa dar espaço para Ele. A segunda coisa que eu aprendo, olhando para a vida de Davi, é que você tem que estar muito atento com as coisas externas, com as influências externas que acontecem na sua vida. A primeira influência aqui que eu vi nesse texto é o inimigo afrontando e falando que vocês são derrotados. Quantas vezes você ouviu espíritos soprarem na sua vida que você é uma pessoa derrotada, que você não vai dar em nada, que a única coisa que vai acontecer na tua vida é derrota? É que o povo falava para Israel: olha, manda alguém para lutar, vocês são fracos, manda alguém para tentar derrotar o nosso gigante, Golias. E às vezes o diabo está falando para você: quem é que vai tirar a pobreza da tua vida? Quem é que vai fazer sair tranca-rua, pomba-gira? Quem é que vai fazer sair essa potestade que adentrou dentro da minha casa? As influências externas. É o que o inimigo fala. Mas também, querido, é verdade que além das vozes do inimigo, nós temos também as vozes que essa deveriam ser vozes para nos animar. Do nosso cônjuge, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa irmã, do nosso parente, que deveria ser aquela que incentiva a gente, que fala: vai, você vai vencer. Nós lemos aqui no texto que Davi, ele foi saber o que estava acontecendo, ele quis saber qual que era a recompensa para quem derrubasse o gigante. Diz que Eliabe, o seu irmão mais velho, o afrontou. E às vezes, querido, as pedradas mais certeiras e as mais doloridas, elas não vêm das pessoas distantes, não, é dentro de casa. É lá que o diabo procura trabalhar, não é verdade? Às vezes você está em paz, alguém dentro da tua casa, usada pelo diabo, faz você soltar um palavrão, perder a comunhão com Deus, desanimar, querer parar, retroceder. Às vezes a pessoa mais perto que ataca a gente. Foi o que Eliabe fez. Você não vale nada, você abandonou as ovelhas, você veio cá só para assistir a guerra. Você veio aqui para presenciar um espetáculo. Foi que o irmão dele falou para ele. Diga para o irmão: cuidado com as influências externas. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, querido. O que as pessoas têm falado. E também, querido, cuidado em nome de Jesus com os não aliançados e as suas estratégias. O que você está falando, pastor? Os não aliançados, pessoas que tem até jeito de crente, até frequentam igreja, mas não são aliançados com Deus, que querem fazer em ti o plano dele, que querem influenciar a tua vida. Não foi que Saul quis fazer? Ele quis colocar a armadura dele, o capacete dele, a espada dele em Davi. Cuidado, querido, com as pessoas que não tem compromisso com Deus e querem estar perto de você, querem direcionar a sua vida, querem aconselhar você, querido. Cuidado, em nome de Jesus, com o que os demônios falam na tua mente. Cuidado com os que estão perto de você, que às vezes são utilizados pelo diabo para tentar te atingir. Cuidado com pseudos crentes, com pessoas que aparentemente tem um sorriso maravilhoso, mas o coração dele é veneno mortífero. A armadura dele, o plano dele não serve para ti. Você está me entendendo? Cuidado com as coisas externas em uma guerra santa. Eu estou falando aqui de uma guerra santa. A terceira coisa, olha aqui para mim. Olhe a situação na perspectiva de Deus. Eu sei que muitas das vezes nós temos tendência a olhar a situação segundo a perspectiva humana. Se você observar o que estava acontecendo, Saul era o mais alto. A palavra de Deus fala que dentre o povo de Israel ele era mais forte, mais vistoso. Mas é verdade que o gigante era mais alto que ele. Ele estava assim, falou, você vê que ditado, quem tem medo? Eu falei, eu vou sair para brigar com esse homem? O homem tem 2,70 metros, a couraça dele 60 quilos, só a ponta da lança dele 7 quilos, querido. Como é que eu vou brigar com um homem desse? A perspectiva humana é essa. E talvez você olha para a situação da tua vida e você fale, eu não vou guerrear, impossível, não vai ter jeito, o gigante é muito alto, a guerra é impossível de ser vencida. Mas vamos olhar com a perspectiva divina, vamos lá. Davi, ele se viu mais baixo que Saul. Ele olhou e viu que era mais baixo que o gigante. É verdade, mas também é verdade que o gigante era mais baixo que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Você pode ser pequeno, o gigante pode ser grande, mas teu Deus é maior do que ele. Declara por irmão, o teu Deus é maior que o teu inimigo. Em nome de Jesus, o teu Deus é maior que teu inimigo, querida. Sai para a batalha em nome de Jesus. Não baixa a tua cabeça, eu profetizo, você sai para a guerra, mas teu Deus é maior que teu inimigo. Eu não sei se é tranca-rua que está amarrando a tua vida financeira. Eu não sei o que é que está amarrando. Eu não sei o que é, mas em nome de Jesus, vai desamarrar. Declara por mão, em nome de Jesus, vai desamarrar. Ah, essa guerra vai ser vencida. Eu creio em nome de Jesus que essa guerra vai ser vencida. Você tem que olhar com a perspectiva divina. E a perspectiva divina é, olha tudo, olha a situação. Você sabe, querido, se você não sair para a luta, ninguém vai sair para você, não é verdade? Se não for você que acordar cedo de manhã e sair para a guerra, ninguém vai levantar e vai fazer isso por você. A gente sabe que a guerra não é fácil. E na perspectiva divina, nós olhamos que tem inimigos espirituais que tentarão nos destruir. Mas também quando eu olho com a perspectiva divina, existe um Deus Todo-Poderoso que eu estou aliançado, que vai pegar na minha mão e vai me levar na vitória. Você está me entendendo, querido? É dessa maneira que eu tenho que olhar. A quarta coisa, foque-se na recompensa. Se você está buscando algo na tua vida, é algo que vai te trazer algum acréscimo. Se você está buscando uma família realizada, uma família perfeita, não perde o foco nisso, não. Se você está buscando uma recompensa para o teu trabalho, não perde o foco disso, não. E não deixa ninguém falar, oh, você não vai conseguir, não vai dar certo, é muito difícil, muitos tentaram. Se você está buscando a cura de Deus, foque-se nisso. Não canse de orar, não canse de buscar, não canse de estar aliançado com Deus. Todos estavam com medo do gigante. Sabe o que Davi fez? Todo mundo, olha, é muito grande, olha a armadura, você viu a caneleira do homem, você viu a espada do homem, você viu a lança, todo mundo só se falava nisso. E às vezes a nossa boca só fala isso, você viu a dificuldade, como é que a coisa é difícil? O que você fala, querido, é o que você vive. Diga para o teu irmão, cuidado com o que você fala. Diga assim, o que você fala, você vive. Já viu pessoas que vai assim, nossa, que desgraça, coisa ruim, coisa. Ah, não vai dar certo. Você conhece pessoas assim? Você chega perto dela, parece um poço. Você chega e fala bom dia, ela fala, mas por quê? Você chega perto dela, ela só fala de desgraça. Ai, essa cidade não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Aqui não vai dar certo, meu marido é isso. Só fala isso. E o que ela vive? Não é justamente o que ela fala? Ela fala de desgraça, a vida dela é uma benção ou não? Não, mas todo mundo falando, é difícil, o gigante é alto, o gigante é gigante, ele é forte. Davi pergunta, olha a pergunta dele, revela algo de um guerreiro. Qual o prêmio de quem derrotar esse gigante que está afrontando o povo? O rei dará prêmio em dinheiro, grande prêmio, riqueza. A filha dele, que é linda. A Bíblia não fala, mas deveria ser. Porque fala como era bonito. Saul é bonito, deve ter casado com uma mulher bonita. Bonito com bonito, tem que estar bonito, né? A filha dele devia ser linda. Davi falou, riqueza. Uma princesa. e toda a família está isenta de imposto. Ô, benção! Não precisa pagar IPTU, IPVA, licença de carro, aluguel, água, luz, telefone, celular, TV a cabo. Que maravilha! Ele falou, é isso? E por que ninguém foi ainda guerrear com ele? Ele ficou até indignado. Eu sinto isso no coração dele. Mas por que ninguém ainda pegou essa coisa que está sendo oferecida? Nós temos que focar nisso, querido. Nós temos que focar na promessa. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus... O que ele disse para Israel quando estava lá no Egito? Eu vou tirar vocês daqui e vou levar para vocês uma terra que mana leite e mel. Querido, a terra era exatamente do jeito que Deus tinha falado. Você crê que Deus vai fazer na sua vida exatamente como ele falou? Quem comeu o mel e bebeu leite? Caleb e Josué. Por quê? Porque foram audaciosos e focaram na recompensa de Deus. Nós precisamos aprender a focar. Focar. Focar no que Deus está falando. Diga para o irmão, foque no que Deus está falando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma promessa de Deus? Você tem um propósito diante de Deus? Você está buscando algo maravilhoso lá na frente? Não perca o foco. Satanás quer que você perca o foco. Satanás fala assim, essa família não vai se realizar. O teu filho não vai ser curado, a tua filha não vai ser curada. O teu negócio não vai prosperar. Essa igreja não vai crescer. Essa cidade não vai dar certo. Você tem que falar igual Davi. Epa, Deus me falou a um prêmio maravilhoso. Eu quero aquilo lá. Querido, você precisa ser ambicioso. Essa palavra tem um sentido assim ambíguo. Pode ser bom e pode ser ruim. Tem muitas pessoas que são ambiciosas, mas a verdade não é ambição, é inveja. Ele quer ter para mostrar para o outro. É algo no coração complexo que ele tem. Agora, tem pessoas que querem ter para glorificar o Deus que ele tem. Você é uma pessoa desse jeito que quer mostrar para os outros o Deus que você tem? Tem pessoas que falam assim, eu quero uma família feliz para todo mundo ver que a minha família é luz nessa terra. Você está entendendo? Foque no prêmio, na promessa. Quinto, considere, olha o que eu vou te dizer. Considere o propósito de Deus. Considere o propósito de Deus. Considere o que Deus está falando. Por um lado, eu disse que muitas vozes falam muitas coisas que nós não precisamos ouvir. Agora, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Para Davi, ele disse, você é um rei. E para você, ele está dizendo, você é uma rainha, você é um príncipe. Príncipes e princesas do Senhor. Olha como é que ele se chama, Ronaldo, príncipe do Senhor. Cadê as princesas do Senhor? Estão aqui essa noite as princesas do Senhor. Deus está falando de um propósito. Querido, você tem um sonho de Deus no seu coração? Todos têm, sabe por quê? Deus sempre gera sonhos no nosso coração. Eu desconheço, eu atrevo a dizer que não existe uma pessoa nessa igreja que não tem um sonho de Deus. Algo que Deus plantou no teu coração, isso arde dentro de você. Algo que você fala, ai Deus, é isso mesmo, é Ele que põe lá dentro. Ele põe uma brasa e ainda fica soprando. Aquele negócio que começa a arder no coração da gente, não é? Aí você fala, ai Deus, quando que vai ser esse negócio? É o propósito dele. Para Davi, ele ungiu, você vai ser um rei. E a grande pergunta a ser respondida, o que é que eu sou? Você já respondeu essa pergunta? Pergunta para o irmão, você já respondeu essa pergunta? Qual pergunta, pastor? Pergunta para ele, o que você é? Uma vez eu preguei uma mensagem que diz exatamente isso. Se eu não sei o que eu sou, eu não posso saber para onde eu estou indo. A pergunta mais importante que você precisa responder na sua vida é essa. Quem que você é? Porque isso vai determinar para onde você vai. Você está entendendo? Diga para o irmão, o que você é? Determina para onde você vai. Bom, se você é um músico, determina que você vai buscar isso. Se você é uma pessoa que quer ver uma família feliz, isso vai determinar onde você vai. Você entendeu? É o que você é, vai determinar o que você vai conseguir. E como é que eu sei o que eu sou e para onde que eu vou? Sabe como, querido? Deus fez você especial. Olha para o especial, para o especial que está ao teu lado. Olha, não parece, mas é especial. Deus já colocou dentro de você aptidões e talentos, dons naturais. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que a tua guerra, ela está travada no âmbito do que você gosta, do que você é. Isso vai determinar o que você vai conquistar. O que, que eu sou determino, para onde eu vou, o que, que eu conquisto? Muitas pessoas não conquistam nada, porque não sabem o que, que elas são. Você entendeu? Você fala, eu sou um empresário, eu sou um pedreiro, isso vai determinar o que, que eu vou conquistar. Não é verdade? Responda para você, querido, essa pergunta. Olha o que eu estou te falando hoje. O que, que te atrai? O que, que te atrai? Davi era um rei pastor. Ele estava dentro do propósito de Deus. E o que, que você é bom? Você já respondeu essa pergunta. Ó, nisso eu sou bom. O que, que você é boa, querido? No que você é boa? O que, que você faz muito bem? Está aí uma resposta. Aonde a tua guerra vai ser ganha? O que, que é? O que, que Deus fala assim com insistência no teu coração? Que parece que todo dia Deus está falando, é isso, é isso, é isso. Quando eu fui receber um chamado pastoral, querido, mas Deus falou de tantas maneiras e de tantas formas, que um dia eu falei para Deus, eu sei que você quer, Deus. Aí um dia Deus falou, não, eu vou te falar mais algumas vezes, porque teu ministério vai ser marcado com muita luta. Então você tem que ter absoluta certeza do que você é. Então eu sei que eu sou um pastor. Por isso que quando, querido, Deus me pôs essa visão dessa igreja, eu tinha certeza. O que eu sou vai determinar para onde eu vou e o que, que eu vou fazer. Você precisa responder isso. Pergunta para a irmã, assim ela vai entender o que você está falando. Pergunta, o que, que você é? Pergunta para ele, o que, que te atrai? Pergunta para ele, no que, que você é bom? O que, que Deus fala com você? Com insistência. Isso vai revelar aonde que a tua guerra vai ser ganha. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Olha, a sétima coisa que eu quero que você entenda é, lembre-se, o que dá graça e beleza ao outro pode ser fatal para a tua vida. Eu vou repetir para você. O que dá graça e beleza para o outro pode ser fatal na tua vida. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. O que dá graça e beleza para o outro pode ser fatal na sua vida. Sabe por que existem tantas pessoas infelizes? E você vai concordar comigo. Por que, que existe tanta infelicidade? Porque as pessoas não querem ser o que elas são. Elas querem ser outras. Por que, que tem tanta mulher depressiva? Porque a televisão põe um modelo de beleza e as pessoas precisam e querem ser aquilo. Só que ela não nasceu assim. Por exemplo, para Deus você é bonita e bela do jeito que você nasceu. Ser para Ele é perfeito. Os homens podem não achar, mas para Deus é. E o importante é isso, porque quando você está bem consigo mesmo, e quando você sabe quem você é, e você sabe que o outro é outro e você é você, você vive muito mais paz, querido. Por que que deu errado o casamento? Muitos casamentos dão errado. Porque o outro casa querendo que o outro seja ele. O outro casa querendo que o outro seja ele. Ele quer que ele seja organizado, ele quer que ele cozinhe, ele gosta do mesmo tanto de sal, da mesma quantidade de verdura. Aí começam as encrencas. Porque a pessoa acha que a pessoa tem que ser ela. E Deus fez cada um individual. Quando você entende isso, que você é diferente, você fica tão bem, falou, nossa Deus, eu sou eu, graças a Deus que eu sou eu. Quer dizer que eu não preciso ser a Gisele Bündchen, o Brad Pitt? Não. Você precisa ser só você. Porque quando você não acerta isso, sabe o que, que acontece? O diabo começa a soprar. A tua vizinha, você viu? O teu vizinho, você viu? Você precisa ser igual a ele. Você precisa trabalhar do jeito que ele trabalha. Você precisa fazer igualzinho ele faz. Você precisa ser igual a ele. O diabo começa a soprar isso no teu ouvido. Não, não, você é imperfeito. O outro é perfeito. Você precisa ser igual a ele. Você imagina, querido? Tem gente que fala assim, eu quero ser uma águia. Eu quero ser uma águia. Eu vejo a águia voando, que maravilha. Ela bate a asa, eu também sei bater meus braços. Sem problema. Ela dá uma corridinha antes de voar, eu também sei dar uma corridinha. Sem problemas. Aí você sobe no cume do Everest, leva uma águia e solta a águia. E a águia bate as suas asas. Aí você fica impressionado. Meu sonho, eu quero ser uma águia. Só que você não nasceu águia, mas você quer ser uma águia. Aí você prepara, vai até a beira do precipício, dá 5 passos para trás. E morre. Muitas pessoas morrem na vida porque querem ser o que o outro é. Aprenda em nome de Jesus. Jesus sabia o que ele era. Ele tinha absoluta certeza do que ele era. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas a graça de Deus comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Querido, querida, Deus nunca quis que você fosse outra pessoa. É lógico que Deus quer transformar você, fazer você uma pessoa melhor. Mas Deus não olha com os olhos dos homens. Enquanto os outros dizem, ah, você é feia, você é incompetente, você é burra, você é isso, você é aquilo. Deus fala, você é minha amada, você é desta maneira, eu quero fazer uma obra do jeito que você é. Deus não precisa transformar você em outra pessoa. Você está entendendo? Davi era Davi. Ele era pastor, um rei pastor. Por isso que quando Saul colocou a armadura em cima dele, o capacete, ele disse, isso não vai dar certo, comigo não vai dar certo. Tem muitas pessoas que querem colocar um monte de coisa em cima de você, para você ser o que ele é, mas você não é ele. E Deus está falando com pessoas hoje, seja você, você vai ser feliz sendo você mesmo. Seja transformado pela palavra, é verdade. O único alvo e a única pessoa que nós devemos ser e devemos querer ser parecida é com Cristo. Com o irmão lá, meu querido. Você pode pegar exemplos bons. Porque o que dá certo com o irmão lado vai te matar. Sabe uma pessoa desafinada que põe na cabeça que é cantor porque ele acha o outro bonito ser cantor? Quem é o cantor? Eu quero ser cantor. Só que a pessoa, meu irmão, ela parece um... Você entendeu? Fazendo garapa de gato. Você imagina um gato naquele moedor. Ela não... Querida, ela não nasceu com apetidão para cantar. E às vezes, ela é uma pessoa tão boa em outra área. Mas ela acha que bonito é ser aquilo que o outro é. E às vezes o talento dela está numa área totalmente diferente. E ali ela pode ser excelente. Acha bonito o outro. Você precisa aprender a estar bem com você e com Deus. Você precisa aprender. Você pode ser a melhor faxineira e glorificar o nome de Deus. Você pode ser o melhor empresário, você pode ser o melhor cantor, você pode ser a melhor mãe. E você vai glorificar a Deus. Você vai vencer. E Deus vai usar a sua vida do jeito que é para vencer nessa terra. Você está entendendo, querido? É algo maravilhoso isso. Diga para o teu irmão, se você quiser ser o outro, você vai acabar morrendo. Ah, querido, eu não vou postar corrida com cavalo. De jeito nenhum, eu não sou cavalo. A gente tem que ter foco. Você tem que focar. A oitava coisa. Você vai dar um glória a Deus depois disso, eu tenho certeza. Então limpa a garganta e prepara para dar um glória a Deus. Porque isso que eu vou te falar é maravilhoso. Porque envolve a sua vida. Em uma guerra santa, o inimigo vai ter que comer as palavras dele. Eu vou repetir. Em uma guerra santa, o inimigo vai ter que comer as palavras dele. O que você está falando, pastor? Tudo que o inimigo falou, destruição, miséria, desgraça, infelicidade. Aqueles que levantaram e falaram contra você, pode ser até os teus parentes, pode ser até os pseudo-crentes, que falaram, ah, ha, ha, ha, ha. Vaiaram você, afrontaram você, vão ter que engolir. Diga para o teu irmão, eles vão ter que te engolir. Lembra do Zagalo? Eles vão ter que te engolir em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Quando Davi saiu para guerrear, lá vai Davi. Com a sua funda e a sua pedra. Lá vem Golias, um homem portentoso. E ele olha para aquele baixotinho, ruivinho, e diz, mas que é isso? O que está pegando? O diabo está olhando para você e falando, mas o que está pegando, hein? O que está acontecendo? Você acha que eu sou cachorro? Você vinha atrás de mim com pau, com vara? Eu sou o quê? Eu sou gente. Era isso que ele está falando. Eu sou um guerreiro. Bom, porque ele tinha esquecido que Davi sabia o que ele era. O que, que Davi era? Um rei pastor. Embora Saul, que era o pastor do povo de Israel, estava desleixado e batendo as canelas, Davi sabia que a unção de rei estava sobre ele. Ele tinha matado um urso e um leão. Mas agora o povo de Deus precisava de libertação. O rebanho do Senhor. Quando Davi disse, você acha que eu sou um cão? O Espírito Santo dentro do coração de Davi falou, é. E cão morde ovelha, hein? E cachorro morde ovelha. Aí ele mesmo sentenciou. Por quê, meu irmão? Eu sou pastor e cachorro não entra aqui, filho. Era isso que ele está falando. Se ele disse que Davi estava falando que ele era um cachorro, que iria perder a guerra, que iria ser derrotado, ele iria ser derrotado. Talvez o diabo tenha falado para mim, que é isso? Você fala que você é crente e vai me vencer? Quem você está achando que eu sou? Eu sou tranca-rua! Eu sou pomba-gira! Eu sou Zé Pilintra, eu não liberto! Você vê o quê? Você é crentinho daquela igreja? O que você está pensando que você está lidando? Eu estou profetizando que ele vai ter que engolir o que ele falou. A maldição que falou na tua vida. Se diz, olha, em nome de Jesus, eu estou profetizando que vai cair por terra toda palavra de maldição na tua vida. Você recebe isso? Você recebe isso? Eu vou falar novamente, está caindo por terra. Tudo que falaram que ia ser desgraça e derrota na tua vida. Eu atrevo a dizer, Deus vai virar teu cativeiro. Deus vai tirar a afronta da tua vida. A glória de Israel. Você recebe isso, irmão? Certa vez o exército de Israel estava no cerco. O povo estava no cerco. A cidade de Samaria estava no cerco. Por causa de um homem chamado Jorão, um rei. Mas só ter o título de rei não significa ser aliançado. Lembra que eu falei com você? Não basta ter nome de crente, eu preciso ter uma aliança com Deus. Jorão era um rei ímpio. E por causa disso o inimigo estava prevalecendo. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia homens que não tinham aliança com Deus, o inimigo prevalecia. É assim que acontece. Diz que o cerco estava tão forte na cidade. Havia acabado a comida. E de repente o rei está passando, chega uma mulher e diz, ó, rei, julga minha causa aqui. Mas qual a tua causa, minha filha? Falou, olha, ontem eu conversei com a minha amiga, porque não está tendo comida. Então eu marquei com ela, hoje nós vamos fazer um ensopado do meu filho. E amanhã nós fazemos um ensopado do teu filho. Estava desse jeito a fome. Depois se quiser ler, lê lá. Está em 2 Reis, na época de Eliseu. E fizeram um ensopado, comeram a criança. Olha para você ver como é que estava a fome. E no outro dia a outra ficou com dó, com amor no coração, e quis dar o filho dela para matar, para comer. Essa era a sentença sobre Israel. O rei falou assim, vou matar Eliseu. Porque ele achava que era Eliseu que era o problema. Já viu quando as pessoas acham que é o líder que é o problema? O problema não está com ele, está com o líder. É o pastor, é o diácono, é ele. É o outro, né? O problema é o outro. Culpou Eliseu. Eliseu, um homem aliançado com Deus. Um homem de aliança. Quando o rei chegou perto dele, ele falou, amanhã, a esta hora, vai ter tanta farinha e tanta cevada, meu querido, que vocês vão fazer a festa. Vai estar assim, preço de banana. O senhor está custando uma fortuna. Amanhã a coisa vai estar preço de banana. Teve um capitão que escutou isso e disse, mas nem que Deus abrisse a janela do céu poderia acontecer isso. Sabe o que o profeta falou para ele? Você vai ter que engolir o que você falou. Você vai ver o povo com a farinha na mão, mas você não vai comer. Só por causa da tua dúvida. Só por causa da tua afronta. Diz que no outro dia houve um revertério. Deus colocou um espírito de confusão lá no exército que estava cercando. E eles saíram em debandada, deixaram tudo, abandonaram tudo. Diz que o povo saqueou, mas saqueou, pegou tudo quanto é trigo, roupa. E diz que naquele dia, conforme o profeta tinha falado, houve tanta farinha e tanta cevada como nunca teve, a preço de banana. Diz que o capitão, quando viu aquilo, o povo saiu correndo, atropelou e matou ele. Engoliu a palavra. Eu estou profetizando, querido, que toda sentença de maldição vai cair por terra. E Deus vai fazer algo glorioso na tua vida. Você está preparado para receber a restauração na tua vida? Eu estou terminando. Eu disse para você 8 princípios. Hoje foi uma palavra de instrução para a tua vida. A mais importante é, tenha uma aliança com Deus. Mas também é importante você não ouvir, ou ouvir com atenção o que as outras pessoas estão falando. É importante você estar dentro do propósito, saber o que você é, e o que dá certo para o outro pode não dar certo para você. que você tenha uma aliança com Deus e que você entenda que tudo que o inimigo está falando na tua vida, se você crê, eu estou profetizando que isso cai por terra e que essa guerra vai ser vencida. Vou te contar um segredo, mas eu gostaria que você guardasse no teu coração. Eu vejo a tua carinha assim, aí você fala, ah, pastor, quanto tempo eu estou na tua casa? Até que eu venço, mas eu não rompi do jeito que eu gostaria de romper. Eu não venci do jeito que eu já vi gente vencer. Qual que será o segredo daqueles homens, daqueles crentes que... daqueles levitas que rompem no ministério, daqueles pastores que crescem, daquelas famílias que rompem em felicidade, em paz, em salvação? Qual o segredo daquele negócio prosperar? Qual o segredo da vida fluir? Eu até já venci, porque eu creio em Deus. Eu, graças a Deus que Ele já tem trazido vitória na tua vida. Mas eu quero te contar um segredo. E eu tenho certeza que Satanás, se pudesse, ele me amarraria minha boca com tudo quanto é lenço, para me não falar o que eu quero te falar essa noite. Porque é um princípio espiritual. Você quer vencer? Faça das tuas guerras guerras santas. Não entendi, pastor. Vou repetir. Faça das tuas guerras guerras santas. Davi fez da guerra dele uma guerra do Senhor. Por isso que ele teve tantas vitórias. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, queridas! Queridas, você não está entendendo o princípio por trás disso aqui. Eu preciso trazer a minha vida para dentro da vida de Deus. Eu preciso viver um ministério. Eu quero viver um ministério, mas esse ministério tem que trazer louvor a Deus. Por que muitos cantores não crescem? Por quê? Porque querem ter fama, prestígio dos homens. Mas se você muda o foco e você fala, eu vou viver um ministério, porque Deus arde isso no meu coração. Mas esse ministério vai ter um único propósito, de elevar o nome do Senhor. Creia, isso vai ser um sucesso. Se você falar, eu quero pregar, eu quero falar da tua palavra, mas não para mostrar que eu tenho conhecimento, mas para me trazer glória, salvação. Aonde você falar, o negócio vai pegar fogo. Em nome de Jesus. E a minha família, pastor? A tua família? Que não é só mais uma família para a gente viver, comer, assistir televisão junto. Mas essa família que eu estou buscando, Deus, é uma família que vai te servir. Uma família que vai ser santa. Uma família que vai ser referência nessa cidade. É essa guerra que eu quero travar. Deus fala, olha, a tua família, prepara que vai mover a glória dentro dela. A salvação vai pulsar. Pastor, eu estou buscando saúde. Mas não para me assistir televisão e deleitar em novela. Eu quero saúde, Senhor, para mim falar das tuas maravilhas. Para mim anunciar o teu filho Jesus. Senhor, para mim falar para todo mundo que tu és maravilhoso. Senhor, eu preciso de destreza, eu preciso de força. Eu preciso, prepare-se, querido, que Deus vai deixar você vigoroso como uma corça selvagem. Você vai pular, você vai saltar, você vai ser transformado. Você vai ser saudável como você nunca foi. Você vai correr 100 metros rasos, em nome de Jesus. Você vai ser o Zen Bolt. Você vai ser saudável. Eu profetizo em nome de Jesus. Se for para glorificar a Deus, Elias não correu atrás da carroça de Acabe? 50 quilômetros? Aí você fala, mas meu problema não é a finança. É a grana. Pastor, eu quero sair desse atoleiro. Põe um propósito no seu coração. Deus, você fiel contigo nos dízimos. E eu vou me especializar. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero ser a pessoa mais abençoadora da tua obra nessa cidade. Prepara em nome de Jesus que Deus vai abrir as janelas do céu em teu favor. Se você puser, Deus, eu quero abençoar a tua obra. Senhor, eu quero ter um carro que eu quero encher de crentes. Eu quero ter uma perua para me encher de crentes. Eu quero ter uma casa grande para me fazer culto aqui toda semana, nessa reunião. Você pode crer que Deus vai encher a tua vida de bênção. Aqui minha casa vai ser uma casa de Deus. É dessa maneira, Deus vai te abençoar. Você está entendendo? Faz a tua guerra uma guerra santa. Faz a tua vida uma vida de guerra. Você pode dizer para Satanás, hoje você vai perder porque eu estou guerreando. Os meus filhos, eu vou lutar por eles, porque eles vão servir ao Senhor com glória. Por isso que eu vou vencer. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Quando você está entendendo, diga glórias a Deus. Amém. É sobre isso que eu queria te falar essa noite. Acho que você sai aqui e aplique na tua vida duas coisas. Principalmente, ter uma aliança firme com Deus. Diga para o irmão, uma aliança firme. Diga que é uma aliança estreita. E fala para ele, faz da tua vida uma guerra santa. O que, que você disse? Uma guerra? As tuas guerras precisam ser guerras santas. Por quê? Porque se a guerra não é santa, eu guerrei sozinho. Quando eu estou guerreando por Deus, você pode declarar para o diabo que está afrontando a tua vida, para os demônios que estão se levantando. Tu vens a mim com espada, capacete e lança, e eu estou indo em nome de El Shaddai. Cai! A tua pedra vai ser certeira. A tua oração vai ser certeira. A tua profecia vai ser certeira. A tua vida vai ser certeira. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.